compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. E aí, querido, chegamos parolando para comentar os e-mails e comentários de outubro e novembro. Ah, mas por que, que não teve em outubro, Nerdmaster? Porque a vida tá uma merda, a gente não teve comentário suficiente e tava trocando de servidor, é uma merda, uma bosta, mas agora tá tudo funcionando direitinho, a gente tá conseguindo arrumar essa merda, pronto. E, novamente, vocês gostaram dessa porra, né? Então eu trouxe. Se manifesta aí, chibungo. Eita, que eu me manifestei agora. Acabei de descer no terreiro. Eita porra. É ele, o Jota Santos. Meu querido e amado mecenas. Até onde vai essa merda desse bullying dos infernos? Tu não sabe de nada. Espera até chegar os comentários. Ah, tá bom. Então tá, antes da gente começar com os feedbacks, bora pros recadinhos? Então, pra começo de conversa, o feed continua sendo aquele do https://, como diz o Jota, archive.org/download/feed/nerdia/feed.xln. XML, aliás. Para de rir, desgraça. Não corta porra nenhuma dessa. Foda-se, não corto mesmo, não. Mas o feed antigo, que é o feed.paranerdia.com.br, tá em vias de voltar, tá? Eu e o Jorge estamos brigando com a porra do servidor novo pra fazer essa merda voltar logo. Coitado, eu só Jorge. Quero confessar que eu nunca aprendi a configurar o Fed. É, porque Fed mais não cheira bem, né? Pois é, eu que o diga. Então tá bom. Mas uma coisa eu sei que tu sabe, qual é o e-mail do Paranerd? paranerdia@paranerdia.com.br. E como diria o pessoal do Vira Casacas, X é meu ovo, então o Twitter do Paranerdia, como é que é? twitter.com/paranerdia. Muito bem. E o Bluski? Blue Sky do Paranerdia, como é que é o céu azul? É só @paranerdia.com.br. Cara, ter um avaliado numa rede social é tão gostoso, cara. Porra, que coisa é foda. E eu tô no Blue Sky como @nerdmaster.paranerdia.com.br, sabia? Como é que eu faço pra roubar um desse também? Eu arrumo pra tu depois, se tu quiser. Olha aí, ó. Arrumo, pode deixar que eu arrumo isso pra tu depois. Ainda existe aquela porra lá do Zuckerberg, né? Do Facebook, né? E como é que é o cara livro do Paranerdia? Eu tô lá bombando no cara livro, pô. Lá é facebook.com/paranerdia. Muito bem. E temos também o LinkedIn? Sim, temos o LinkedIn, por incrível que pareça. linkedin.com/in/paranerdia. Barra in é ótimo. É porque o LinkedIn ele tem eco. LinkedIn.com/in. E por tua culpa, desgraçado, o Deviante Arte do Paranerdia não tem mais favoritos. Tá? Ah, que desgrama. Fela de uma puta. Quem viu as maravilhas musculosas que haviam lá. E como é que é o DeviantArt do Paranerdia? É só você acessar e digitar onerdmaster.deviantart.com. Eu até tenho um paranerdia.deviantart.com, mas eu perdi a senha e não consigo mais encontrar, então foda-se. Olha, eu pensei que era só eu que perdi a senha das coisas. Foda-se. Fazer o quê? Temos canal no YouTube? Claro que temos, é youtube.com/@paranerdia. Agora um recadinho, já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo. O Spotify tá atualizado, tá? Ele tá recebendo os episódios do Paranerdia, mas aqueles fela de uma puta estão boicotando uma porrada de episódios por causa das trilhas sonoras. Então vocês, de repente, não estão vendo todos os episódios lá na porra do Spotify. Então, se quiser manter o Spotify, mantém, querido. Faz o meu favor pra mim. Eu fico feliz de vocês ouvirem onde vocês conseguirem ouvir. Mas pra ouvir tudo, todos os episódios, vocês têm que ouvir via feed, porque senão não dá. Ou vai no site também, entendeu? Você pode ir no site, tem várias maneiras de fazer isso. Eu sou ouvinte invertebrado do Spotify, porém, pra ouvir tudo do Paranerd, eu vou lá e acesso pelo site, mano. Faz muito bem. E se a galera quiser ter um contato mais íntimo, o pessoal do Paranerd faz como, Fofinho? Acessa o nosso hub multicultural do Paranerd lá no Telegram, que é t.me/paranerd. Telegram é minha fonte preferida de informação e contato com os amigos. E se a galera, além de nos ouvir, nos comentar e nos adorar, quiser também nos financiar, como é que são os métodos de mecenato do Paranerdia, senhor querido e amado mecenas J. Santos? Se vocês estivessem vendo o vídeo dessa conversa, vocês estariam vendo quanto que meus olhos viraram agora. É só você jogar patacos de dinheiro na nossa cara lá pelo picpay.me/paranerdia e pelo apoia.se/paranerdia. Ou se você quiser jogar patacos de dinheiro em forma de pix na nossa cara, manda pelo paranerdia@paranerdia.com.br, que é a nossa chave pix. Inclusive, a gente tem uma informação muito importante da chave pix, que a galera andou comprando seus cordel, sabe? Lá pela chave pix? Daqui a pouco fala disso. Vamos para os e-mails. O primeiro e-mail que nos foi enviado foi pelo Elias Passo Tenório, nosso querido mecenas também, lá no Paranerdia 204 de Ateus e Agnósticos. Falando nisso, o Fid Kenga. Eu. Tu é ateu, agnóstico, católico, apostólico, judeu? Tu é o quê? Eu sou teísta agnóstico. Teísta agnóstico. Muito bem. Tipo, é um agnóstico que faz teia, né? Não, eu acredito em Deus, mas eu não professo nenhuma religião. Tá bom, faz bem. Então diz assim, nosso querido Elias. Oi, Alexandre Nerdmaster. Diga oi pra ele também, Jota. Oi, Elias, passa o tenório pra mim. Opa. Filho da puta. Gostei do programa 204 sobre ateísmo e agnosticismo. O programa foi ótimo. Eu acredito em Deus, tenho formação católica, porém me afastei da igreja. Hoje digo que sou cristão. Eu fico grato à Igreja Católica por ter me colocado no caminho da salvação, mas prefiro ficar longe de instituições religiosas, sejam elas quais forem. Aí, ok? Igual eu. Tá bom. Só fico longe porque o Vaticano está envolvido com muita coisa incômoda e errada. Então, eu estou onde quero, em uma distância oceânica. Justo. Faz sentido, né? O Vaticano é na Itália, né? Então não tá longe pra caralho, né? Justamente. Esse Papa Francisco é um apedeuta, biltre, birroco, pascácio e pacóvio. Vocês querem saber o que significa tudo isso? Caça no Google. Eu procurei, eu não vou dizer pra vocês o que é, não. Foda-se. se eu fosse o Papa Francisco, eu iria ficar chateado com isso. Eu também. Você achou que eu ia explicar? Achou errado, otário. Bem, é isso. E continue o ótimo trabalho. Elias Neto, 40 anos. Maceió, Minha Sereia. Eu ouvi a Minha Sereia. Essa música é boa para um caralho. E é chiclete, né? Se você ouve, você não consegue mais desouvir, né? Né? Filha da puta, né? Mas tudo bem. Aí o Elias, lê de novo, apareceu nos e-mails, dessa vez no Paranerd 205, dos Piratas dos Caribes, lá do Jack Pardal. Lê aí o que que o Elias falou do João Pardal. Oi, Alexandre Nerdmaster, propedeuta do podcast mundial. Porra, não era melhor chamar de ponto de referência, cara? Primeiro lugar, vá tomar no teu cu. Ei, segundo lugar, propedeuta é professor. Melhor ponto. Sou eu, Elias. Oi, Elias. Oi, Elias. Eu escutei o programa 205 sobre Piratas do Caribe e gostei muito. E foi muito bem feito, claro. Fui eu que fiz a pauta. Mentira. Teu cu, tá? Só pra saber, teu cu, antes de mais nada, que você não fez pauta porra nenhuma, tu não faz a pauta direito nem do Água de Moringa, caralho. Escolher o Joãozinho Profundo foi uma boa para o João Pardal. É, o Johnny Depp e o Jack Sparrow. A Keira Knightley, como Isabel Cisne, pra mim foi que atuou bem, mas acho que seria legal uma mulher bonita, como diria o Falcão, o cearense, Que as bonitas, me desculpe, mas feiura de lascar. Talvez a Natália Porteiro. Cara, que esses nomes que vocês arrumam, eu demoro 1000 anos pra entender essas referências. Tá bom, Isabel Cisne, Elizabeth Swann. Né? Natália Porteiro, Natalie Portman. Muito legal. Bem, continue. É isso e continue o ótimo trabalho. Elias Neto, 40 anos, Maceió, a sereia do Elias. Minha sereia, essa porra tá ficando na minha cabeça. Aí de novo, Elias, só que dessa vez no Paranerdia 206 de Heróis das Tia, né, da Sherrana Barbera. E aí, eu, antes de falar do Elias, eu quero perguntar, vocês adivinharam por que que era eu nos recados e não o Jorge? E aí, você sabe por que que era eu nos recados e não o Jorge no episódio 206, ô Jota? Por quê? Porque fui eu que editei. Nossa, por isso ficou bom pra caramba. É, ficou bom pra caramba e você, seu filho de uma puta, me deu um trabalho do caralho. Agora você sabe o quanto o Jorge se lasca, velho. Que é toda hora aquela porra, ai que burro, dá zero, acho que foram uns 4 que eu tive que botar por tua culpa, seu fela de uma puta. Só de tuducho foram 14. Uai, cara. Zerento. Oi, Alexandre. Oi, Elias. Diz oi pra Elias de novo. Oi, Elias. Muito bem. Eu escutei o programa 206 e gostei muito. Como sempre, foi um ótimo episódio. Muito obrigado. Quanto aos desenhos, eu prefiro a minha memória. Eu também. Caros da Hanna-Barbera envelheceram mal para caralho, mas tudo bem. Pois eu acho melhor. Isso porque, certa vez, fui ver os Herculoides no YouTube e fiquei decepcionado. Mas também, né, Elias? Porra, no YouTube, sacanagem, né? Vê na Max, que lá tem os desenhos em qualidade boa, cacete. Mas tudo bem que continua uma merda igual, mas foda-se, né? Vamos lá. Não passou na minha regra dos 15 anos, nem dos 20, nem dos 30, meu filho. Somente porque essas porras já estão com mais de 50 anos, esses caralho, mas tudo bem. Bem, não tenho muito o que dizer, e é isso, continue o um ótimo trabalho, Elias, 40 anos, Maceió, não vou cantar mais Minha Sereia. Tá bom. Outro que nos mandou e-mail, de novo é aquelas porra daqueles e-mail enormes do caralho A4, é a porra do Rafael Beraldo, né? Do Sapo Brother, nosso querido douradinho, lindo do coração, no Paranerd 205 de Piratas do Caribe, cujo título foi Piratians et Caribbeans. É o título que o filho da puta deu primeiro, né? Nem pra escrever direito o caralho do título, né? Mas vai lá. Bora, Jota! Se fode aí, vai ler tudo. Caralho! Já me quebrou da primeira palavra. Né? Imensíssimo e queridíssimo Alex Chandri, o The Master of the Nerdians. Lê igual ao Jorge tava falando o nome dos filhos. Tá. Não vou fazer. Tá bom, para um instantinho. Beraldo, com muito carinho, com muito amor, vai tomar no meio do olho do teu cu, tá? Não faz isso com o Beraldo. Não. O Norberto também é, e você daqui a pouco vai mandar ele a merda. Não, mas eu mando o Norberto a merda porque eu durmo mandando ele a merda. Não, não durmo pensando nele, não. Tá bom, foda-se, continua. Queria parabenizar pelo excelente episódio e também, não menos excelente, lembrança desses ótimos filmes. Ok, me concentro mais na trilogia original, já que no quarto filme, apesar da Penélope Cruz, eu só assisti uma vez e não me lembro de ser assim tão ótimo. E o quinto ainda tô devendo. E a considerar as recomendações do episódio, pelo visto é uma dívida que vai expirar sem quitação. Beraldo, muito bem. Sincero, o quarto não é isso tudo, tua memória tá falhando. E o quinto ignora, cara, foda-se o quinto. Não, foda-se o quinto. O Jack Sparrow que aparece no início do episódio é muito melhor do que o resto do filme todo. Né? Segue lá. Lembro que Piratas do Caribe ter sido talvez o único filme na minha vida adulta de eu ter terminado de assistir e imediatamente rebobinado para ver de novo, sem a parte de rebobinar, já que na época já existia DVD e coisa e tal. Uhum. Que filme redondinho, divertido, com atuação cômica estupenda do até então eterno Eduardo Mãos de Tesoura. Eduardo Mão de Tesoura? É, o Johnny Depp era o Eduardo Mão de Tesoura, né? É mesmo, velho! Caralho, cara, TDAH é uma merda, puta que pariu. É mesmo! Agora eu tô imaginando o Jack Sparrow com aquelas tesouras nas mãos, assim, fazendo aqueles trejeitos. Tá bom, foca! Louco. Foca! Ah, desculpa. Foca. Desculpa. Vamos lá. Depois. Quer dizer, Capitão Jack Sparrow. Não, lê de novo. Eterno Eduardo Mão de Tesoura e... Tesoura, depois Eterno Jack Sparrow. É. E depois o Eterno Jack Sparrow, quer dizer, Capitão Jack Sparrow. É, porque não é Eterno que personagem... Jack... Porque não é Jack Sparrow, é Capitão Jack Sparrow. Sim. Tá. Que é o pior pirata que eu já ouvi falar. Né? É nada. Aí, assim, exatamente, você ouviu falar. É nada. Vai. Que personagem bem construído. Johnny Depp merece cada centavo que recebeu pela franquia. Ou quantos centavos? Sobre precisar ou não de mais filmes, ora. Precisar, não precisava de nenhum, mas não dá vontade de ver mais aventuras desse pirata afetado e destrambelhado? Deu, por isso que teve os outros dois da trilogia. Agora o 4 e o 5, puta que o pariu, né, Beraldo? Eu fiz essa descrição imaginando o Barbossa revirando os olhos, porque vocês estão cobertos de razão. Que interpretação igualmente magistral fez o alfaiate do Panamá? Aliás, tem outro filme dele onde ele interpreta o Peter Sellers na cinebiografia do Inspetor Clouseau, que é incrível. A história... Quem é o alfaiate do Panamá? O Jeffrey Rush, que fez o Barbossa, ele também fez um filme chamado Alfaiate do Panamá. Legal, dá pra dar vontade. E ele também fez o Peter Sellers na cinebiografia do Inspetor Clouseau. Puta que pariu, cara. Uma coisa que eu esqueci de falar no episódio, que eu achei interessante botar aqui no Parolando, é o seguinte. Você viu como é que era a edição em DVD do Piratas do Caribe 1? Não me lembro. Cara, era foda para caralho. Primeiro, que era uma edição dupla, um filme e um disco só de extras, tá? Era mais de hora e meia de extras diferentes, era extra pra dar com pau. E dentro do estojo ainda havia um encarte. Mas aí você pensa, ah, encarte, grande merda. Não, era um livro de 20 páginas. Caralho, maior do que os com meus. Com curiosidades, tinha mapinhas, tinha um mapa desdobrado do Pérola. Puta que pariu, era um troço maravilhoso, cara. Puta que pariu, essa, cara. Essa é uma das coisas que o streamer fica devendo um pouco a gente, né, hoje em dia, né, velho? Pra caralho. Porra. Hoje você não consegue mais. Você vai comprar um filme, aí você compra o acesso a esse filme. Não compra aquela peça pra você botar lá que vem com um monte de coisinha, você mostrar pros amigos, encher o saco dos colegas que visitam a tua casa mostrando tudo. E o pior, você compra o acesso temporário desse filme, porque você sabe que você não é dono de merda nenhuma nos streams, né? Pois é. Continua. O segundo filme é o meu favorito. Toda a fuga da... É, o meu também. Toda a fuga da Ilha dos Canibais, em específico a cena dos prisioneiros fugindo na bola do Galhos, é hilário. Ai, caralho, eu tinha esquecido dessa porra das bolas dos Galhos e os caras fazendo marimba com a porra da bola dos Galhos, cara. Que sede, cara, fazendo... Uou! Uou! Cara. E o porra do anãozinho, que a galera depois levantou as pernas, saiu andando e o anãozinho ficava com a perna... pendurada. E aquilo, ali, e aquilo ali é uma bola de ossos, né? Lembre-se, viu? Era ossos e galhos e cipós e o caralho a quatro, né? Sem contar a cena do duelo no moinho, já citada no episódio. Maravilhosa também. É, isso a gente falou. O terceiro filme teve o problema de não conseguir levar a sério a ameaça da... Calypso! Cavalo manco agora. Filha da puta. Sem pensar... Desculpa. O terceiro filme teve o problema de não conseguir levar a sério a ameaça da Calypso, sem pensar numa música da Joelma e do Chimbinho. Eu já pensei aqui. Não adiantou, ele pensou do mesmo jeito. É um cretino, pela da puta, feed game. Vocês não viram que eu... Termina. Vocês não viram que o Nerdmaster cortou, peraí. Tem, cortei merda nenhuma. Não vou, você acha que eu vou cortar? Corno! Ah. E cá entre nós, tomara que tenha mais filmes. Jack Sparrow, não, desculpe, Capitão Jack Sparrow é um personagem bom demais e ainda tem muitos mistérios dos Sete Mares para que os bucaneiros possam explorar. Como enfrentar a musa da defecação na cama, por exemplo. Caralho! É, ele falou lá da mulher do Johnny Depp. Que nossa, velho, que referência horrível. É mole? É, não, escatologia, ela cagou mole mandou mesmo, um beijo. Foi horrível aquela coisa. Eu sei. Você sabe o que é pior, Dourado? Em primeiro lugar, a coisa pior é essa tua referência imbecil, né? Mas a segunda coisa pior é que a gente quase teve um filme do Piratas do Caribe sem o Jack Sparrow, só com pirata mulher. Oi? Como assim? Sabia dessa? Não, sabia. Sabia dessa? Sabia, que não. Tinha planos com Pirata do Caribe 6, só que era, vamos dizer, voltado pra Elizabeth. É uma boa. Seria, talvez fosse interessante. Só com mulher? Cara, assim, spin-offs da saga sempre me chama atenção. Não era, não, mas pior que não era spin-off, era continuação, tava lá o Pirata do Caribe 6. Então não era, não ia ser legal. Ah, foda-se. Ainda bem que não fizeram. Tá bom. E aí tivemos também alguns comentários, e o primeiro comentário que nós vamos ler é uma pessoa que talvez você conheça, seu J. Santos, chamada Maria Criselen, no Água de Moringa 031, Lendas e Crendices. Conheces Maria Criselen? Não, conheço. Conhece não? Não. Pensei que fosse da tua turma lá, mas porque, vamos lá. Oi, J. Santos e Alexandre, diga oi pra Maria. Oi, Maria. Oi, Cris. Meu nome é Maria Criselen e moro em São Luís, no Maranhão. Olha, que bonito, viu? Acabei de ouvir e adorei o podcast sobre lendas, principalmente porque eu fui vítima das ameaças da minha mãe e da minha avó. Porra. Então tá, né? Vamos lá. Emborcar as sandálias ou passar por cima das pernas dela sempre é resultado de uma sandália voando em direção à nossa cabeça. Filha, podia ser pior, podia ser Havaiana de pau! Éramos ameaçadas em ser doadas ao Homem do Saco. Aí é outra com o Homem do Saco. Homem do Saco, né? Pedófilo. Né? Que depois de ouvir o cast, fiquei muito aliviada por isso não ter acontecido. Porque sabendo agora das reais intenções dele, acho que me devorasse o mínimo que ele ia fazer. Aprender era doloroso. Filha, devorar não é no sentido gastronômico, tá? Ah, aqui no Maranhão tem uma lenda do Cabeça de Cuia. Uma entidade que quer comer 7 virgens chamadas Maria. Aí, ó, tu tá no perigo, viu? Tá Maria. Tudo tem uma coisa diferenciada, né? Perceba como é que é a lenda do Cabeça de Cuia, Jota. Presta atenção. Era uma mãe que vivia com seu filho e fazia sopa com ossos para se alimentar. Uma noite, o filho se engasgou com o osso e jogou o osso na mãe, matando ela. Ô, que tamanho era esse osso? Caralho! Né? Tudo isso? Tá. Mas, é, porra, tudo isso, como diria Papaco. Mas antes de morrer, a velha amaldiçoou o moleque, dizendo que ele iria vagar eternamente pelo rio com uma cabeça imensa em forma de cuia. Caralho! Cara, que mãe do canso! A maldição só acabaria quando ele devorasse 7 Marias virgens. O Cristo é virgem? Cuidado, hein, minha filha. O coitado tá vagando até hoje. Porra, ainda mais hoje, arrumar virgem vai ser difícil. Nossa, eu acho que ele nunca mais sai da maldição, esse descobriu, menino, descobriu a vida eterna, mano. Né? Puta que se fudeu. É, parabéns pelo retorno do Portal para Nerd. Continue o bom trabalho e o trabalho do Jota também. Filha da puta. Tu não sabe de nada. Agora tu vai ver os comentários do próximo, tá? E agora chegamos no comentário favorito do J. Santos, que é ele, inclusive, que vai ler. Quem fez esse comentário é ninguém menos que nosso querido amigo Norberto Silva. Ele comentou assim no Paranerdia 206 dos heróis da tia Hanna-Barbera. Vai, se deleita, J. Rapaz, muito divertido como vocês desbloquearam lembranças apenas com algumas músicas de abertura, como a do Johnny Quest, por exemplo. Caraca, eu tive... Peraí, rapidinho. Bastidor. Eu tive um trabalho pra catar essas músicas de abertura. Não duvido, tinha, algumas que não estavam disponíveis no YouTube, não, tá, bebê? Mas tá bom, vai. E ainda bem que Lê Vírgula Braram, eu não vou. Lê Vírgula Braram? Eu não vou. Eu não consertei. Eu não consertei. Lê Vírgula. É, tá escrito assim no texto, gente. Lê Vírgula Braram. Dos Herculoides. Acho que era um dos melhores entre os desenhos de Heróis das Titias. Muito bem. E o que dizer do Jota Santos? Não. Você vai fazer isso? Então tá bom, leio eu. E o que dizer do nosso querido e amado mecenas? Tá. Participações certeiras e cirúrgicas, citando personagens de fora da Hanna-Barbera e com a citação incrível ao Capitão Caverna! Parabéns mesmo, pessoal. Mandaram bem demais. Só um comentáriozinho ao senhor Norberto Silva. Comenta. Filho do câncer mariano, da gota serena, da peste bubônica, do estopor balaio, da molecha dos cachorros e do caralho de asa. Pronto. Tá bom. Ok. Eu não entendi metade, mas tudo bem. Ele vai sentir. É. Bom, o que acontece é o seguinte. É que, cara, se vocês que são nossos ouvintes ainda não participam do Hub lá no Telegram, maluco, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Teve uma discussão, entre aspas, briga, entre aspas, porrada verbal entre o Jota Santos e o Norberto, que o Norberto citou um por um cada uma das merdas que o Jota Santos foi falando ao longo do episódio. Conforme ele tava ouvindo, ele bota: porra, Jota! Ah, é o Capitão Caverna que tira as coisas da pelagem que nem o Capitão Caverna! Dã! Porra! É, era pra ser uma piada. Na minha cabeça soou muito inteligente essa porra. E foi uma piada. Sem graça. Mas foi. Né? Tá, foda-se, vambora. Aí de novo, Dona Maria Cris, ela apareceu lá, Dona Maria Cris Ellen, também no Paranerd 206. Ela falou o seguinte: olá, Nerdmaster, aqui é a Mari Cris. Oi, Mari Cris. Oi, fala um oi pra Mari Cris. Oi, tudo bom? E esse foi o melhor cast de todos. Porra, obrigado, viu? A casa agradece, viu? Minha filha tem 7 anos, fazemos muita coisa juntas, mas ainda não consegui convencer ela a ver os desenhos que eu gostava na minha infância. Ô, Cris, esses de herói eu acho bom deixar pra depois, tá? Somente os do Johnny Quest, tá? Deixa uma Formiga Atômica agora, um Hong Kong Fu, que também era legal. Agora, Johnny Quest não, tá? Guarda o Johnny Quest pra mais pra frente, tá? Tá bom. Ela me diz que são desenho de velho. E tá errada? Ela tá errada? Não. E volta a ver os Ladybugs e outros desenhos. Tu já viu Ladybug, Jota? Não. Eu já vi a bonequinha, mas o desenho... É um desenho CGI francês de super-herói que fez sucesso há uns 3, 4 anos. Tem Paranerdia de Ladybug com meu filho, que ele era viciado nessa porra desse Ladybug, mas tudo bem. É, e outros desenhos modernos. Outro dia, conseguimos ver juntas alguns episódios dos Flintstones. Porra, não dá. Mas foi só isso. Depois eu a perdi para os desenhos 3D que ela gosta. Fia, hoje em dia é tudo computação gráfica. Não dá mais para fazer desenho a mão livre. Até os de mão livre é feito por computador, você tá sabendo dessa? Por exemplo, você pega aquele My Little Pony, até ele é feito de computador, sabia? É? É. Mas é todo 2D, o bicho. E era contigo que eu tava falando, porra. Ah, tá. Pô, participa aí, presta atenção, caralho. Ah, foca, filho. Bem-vindo. Da puta. Desgraça. O Jota me fez rir muito com seus comentários. Ah. Né? Mais uma do time do Norberto. Não julgo a confusão com o Ligeirinho. Ah, julgo sim. Julgo sim. O Ligeirinho é Luna e Tunes, não tem porra nenhuma a ver com a Hanna-Barbera. Tá? Mas foda-se, vamos lá. Mas o Capitão Caverna tirar as coisas do pelo igual ao Capitão Caverna foi a pérola máxima do amado Mecenas! Ei! Que vergonha, ó, viu? Que vergonha! Faça mais, por favor. Filha, uma coisa vocês podem dizer, eu respondo todos os comentários lá no Paranerdia, tá? Todos esses que a gente leu, inclusive, tem respostas. E eu respondi pra ela, se preocupa não, o TDAH dele não vai deixar ele parar de fazer essas pérolas máximas. Porra. Lembrando disso pra comentar, estou rindo litros, é, eu cagando litros. Obrigado, pessoal. De nada, Mari. Legal, espero nada. Que você continue gostando dessa merda. Por favor. E comentando. Então, bora pros agradecimentos. Primeiro lugar, seu feed Kenga. Eu quero agradecer aos compradores do cordel, porque sim, você lançou um cordel, né? Sim. Sonho de Sereia, né? Lá do Lendas do Nordeste. Lendas, né? Histórias da Caatinga, faz parte da coleção. Essa porra mesmo. Também do CTTADH e o Alzheimer. Então, foda-se. Aí, o que que acontece? Tivemos compradores. Por isso, nós vamos agradecer em nome, né? Agradeça o primeiro que eu sei que você quer, vai. Tiago Peixoto, muito obrigado, Tiago. Não, não foi o Tiago. Ah, seu filho da puta. Porra, o velho. Primeiro que comprou, que foi literalmente o primeiro que comprou, o cara nem ouviu o troço, já saiu pingando lá os 3 real no Pix, foi ninguém mais, ninguém menos que o senhor João Norberto da Silva. Olha o nome. Também conhecido cara, como velho. Norbi. É. O que você fala pra ele agora que ele te deu dinheiro? Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Tá bom, aí tivemos o Thiago Peixoto também. Quem mais? Luiz Alfredo Filho. Ô, Luiz, muito obrigado, irmão. Aliás, eu quero fazer um agradecimento extra ao Luiz, porque se vocês não sabem, o Luiz é o autor de todas as aberturas do Paranerdia. Olha! Tá? A abertura do Paranerdia, do Paramonstro, do Parolando, todo nerd maratonista, todas as aberturas são do Luiz. Luiz é o autor dessas musiqueta toda que vocês escutam aqui no Paranega, tá? Eu já o amo. Muito bem. E quem foi a, por enquanto, última pessoa que comprou esta porra desse teu cordel? Foi uma pessoa que eu não julgo, que é a Cris Navarro, lá do Me Julgue Podcast. Não julga é ótimo, né? Puta que pariu, tá bom. E agradeço mesmo, gente. Muito obrigado. Eu sei que foram de coração. Inclusive, dona Cris, ela me propôs uma coisa depois que eu não posso contar agora, então em breve eu conto, tá? Depois, daqui a pouco eu conto essa história que ela me propôs. Mas isso fica pra depois, vou deixar no suspense, tá? Eu queria só falar uma coisinha, só uma coisinha. Ah, assim, uma coisinha. Nesse momento, nós temos 3 cordéis prontos pra ser vendidos, com histórias diferentes, sobre personagens diferentes do folclore brasileiro, passados em terra do Nordeste. A gente vai fazer depois algum vídeo falando a respeito disso, mas por enquanto, quem quiser comprar ou adquirir o cordel para ajudar também aqui na manutenção do Paranerdia, envia um pix de 3 reais lá para o paranerdia@paranerdia e solicita o Nerdmaster e pergunta, o que, é que você tem disponível aí? Ele tem tudo na mão, o que ele tiver disponível ele pode te dar. Obrigado. Esse negócio do que ele tem disponível ele pode te dar, não soa muito direito não, né? Mas eu te dou primeiro, depois tu dá para quem te der dinheiro. Não, esse negócio de pegar na mão, esse papo tá meio estranho, não, né? Se preocupe, tá, vai ser bom. Tá bom, então, vamos lá. Aí, o Jota Santos, que agora tá com essa mania de fazer porra do cordel, sabe? Ele me inventou um jeito novo de agradecer os mecenas. Então se prepara, tá? Lá vem o cordel dos mecenas! Bora, Jota, começa. Não, quem tem que começar é você, né? Ah, é? Quem tem que começar sou eu? Então tá, vou começar então. O Paranerdia sobrevive discutindo sobre cenas, filmes, quadrinhos, TV, tudo que vale a pena, mas devemos sempre agradecer de coração os nossos mecenas! Ana Carolina Martins já nos ajuda há tempos, Ana Lúcia Litier viaja na máquina do tempo. Porra, sinceramente, eu gostei muito dessa, hein? Vamos lá. Arthur Bonifácio também, viaja em um portal dimensional, porque ele tem muitos demônios. enquanto Daniel Rossi com o Reginaldo faz um dual. Ah, família Rossi. Né? Diego Ferreira Veríssimo, verdadeiramente interessado, traz Emílio da Costa Mansur olhando para todo lado. Muito bem. O Guto Lima dos Santos surge um trem a vapor e pergunta ao Léo Brusque pelo catalisador. Enquanto isso, o Lucas Freitas e o Nicolas de Oliveira, lá na Sala da Justiça, tomam uma saideira. Ah, que bonitinho. O Paulo Roberto Libardi faz um ritual de moletom e acaba sumonando o Rodrigo Moquepon. Ok. É. E no gabinete do governo, o senhor Sérgio Cabral servem a Sueli Nastri um drink sem igual. E Valdir Fumene Júnior liderando esta cena, defenestra o Jota Santos, nosso querido e amado mecenas! Puta que o pariu. É por isso que você queria escrever o último, né, Zé Mané? Né, Zé Mané? Então tá, Zé Mané. Então tá, gente. Terminamos. Esse parando ficou enorme. Espero que vocês gostem. Fica de novo a história do, se vocês quiserem, o cordel. Tem, além do Sonho de Sereia, tem mais outros que o Jota já preparou. A gente ainda vai fazer um drops para falar deles individualmente. E, um aviso. Eu quero dar um aviso importante. Vai voltar o Nerd Maratonista a ser semanal, tá? Porque a gente já gravou já uma porrada. Então dá pra pelo menos até o final do ano sair um por semana. Vai sair agora toda segunda-feira a partir de agora do mês de dezembro. Então dezembro vai ter toda segunda-feira um Nerd Maratonista. A gente conta já qual é o próximo, Jota? O que você acha? Aí, conta aí. Vai ser bom. Conta, né? Vamos falar a respeito da segunda temporada de A Lenda de Vox Machina. E olha... Tá uma maravilha, viu? Eu soube que tem um convidado, ó, de primeira. É ele mesmo, né? Merda. Tá bom. Vida longa e próspera. Dá tchau, Jota. Tchau, Jota. De que adianta ter título de eleitor se pede intervenção pra militar? Acha que na ditadura não tinha corrupção e que a censura...